Lima mantém. Voron 273 livre de decolar, 130 com 10. Livre de decolagem, você está 1-0 no 273. Alinhado, mantenha, serra aquilo delta. Como no lado 10 tem controle? Com o lado 10 tem. Comando aí o 360, da presença do voo elétron. Acende 360, voo da elétron, com o lado 10 tem. Decolando 04, chame em 1-208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1-273, cruza 1500, Nadal. Contato Nadal na decolagem, estou para o nível 360 na saída da El, após Lito Direto Brito. Estou subindo para 360, 273. 4 horas e 2 de autonomia, Fernando Galeão. Galeão, seguinte, liga até a ponto de espera via Pátio e Índia. 18,6 torre, 1018 ajuste. Pátio e Índia, ponto de espera do 0, 18,6 torre, 1018 ajuste. 1,90, 9,0. Aqui no Delta, livre de decolagem, 140 graus, 10. Gol no 925, chama o centro Recife, 125, décima 1, lanterna, 133, décima 25. 251, confirma alternado. Corrigindo 1288, alternando 126, decimal 0. 288, 1260, voo no 925. Serra aqui no Delta, decolado ao 08, chame em 1-208. 208, serra aqui no Delta. Salvador, muito boa noite, papapá, serra aqui no Delta. Papapá, serra aqui no Delta, contato radar na decolagem. 140 ali mantém. Ali mantém no 0, Gono 940. Zero, livre decolagem, vento 130 graus, 091. Livre decolagem, pro Gol 940. Zero, decolador 11, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 940, obrigado, boa noite. Na decolagem, sou para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. 360, saída da El, após Leda, Bridge, com 940. Chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-125. 125-1, 3325, boa noite. Boa. Você é aquele Delta falecido, se possível, direto ao Elefa? Confirme. Você é aquele Delta falecido, se possível, direto para o de Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha. Agora, coordenação. Boa noite, no 776, Libra 200, na proa de Mária. Boa, no 776, sua identificação, desça para 2 mil pés na chegada Mária, altímetro no 018. Na Mária, para 2 mil pés, no 018. Papa 400 Kilo Delta, vai manter a saída devido a tráfego e aproximação na chegada, mano. Em roda completada. Problema, grato. Chanel, 61-6259 na ponte 08, pushback acionamento. O Chanel 6259, livre, puxa acionar, chame para o táxi. Chamarei, 6259. Não autorizado, afinal do procedimento MTL X-Ray, reporte estabilizado. Tente autorizado X-Ray, reportará estabilizado 776. Pato Serra, aqui no Delta, tráfego 12 horas a 30 milhas rumo oposto. Mantendo nível 210, Alfa Tango 73, condições de incrementar, vamos subir. Flat, quanto tempo? Tráfego está 30 milhas, o limite seria a passar nível 220. Controle Salvador, azul 4070, cruzando nível 200, descida para o 150, informação, tendo apostado 80 milhas. Pátio Índia e Alfa, 18 ponto de espera, boa noite, bom serviço, até a volta. Aguardo. Já teria autorização para Guarulhos? Está pronto para copiar o repetitivo 340? Afirmo. Sim, então 3603 autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola com a curva à direita, subida da El Lida, após Lida direto Bridge. Em Bridge intercepte a Pesuru 16 até o VOR de Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. Transponder 5526 e o controle em 1208. Então 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola, curva direita da El Leda, a Bridge. Intercepta o Berzulu no meia, Belo Horizonte, Trive e Poços. 5526, transponder 208. Controle, tá, 3603. Correto, chame para puxa, senhor. Chamar a posicionamento, 3603. Mandou o tráfego de apresentação do Serra Cruzado, pode manter a razão de estar mantendo o posicionamento? Tráfego já superado, agora posição de 2 horas 1. 2 milhas, passando no nível 200. Livre, razão de subida a critério. Avô para a Serra, Quilo Delta, chama o centro Recife 128.8, alterna 126.0. Serra, Quilo Delta. Para 3 é o 10, altímetro no 0 no 8. 3 mil pesca justa no 0 no 8, 35, 2 a 9. Azul 4070, reautorizado 4 mil pés. Altímetro no 0 no 8. 4 mil, libera velocidade. 1 no 0 não. Livre, alinhar e decolar, sinal no 0. 6259. Gol no 776, está estabilizando no localizador 1 a 0. 2 no 776, completa sinal, Xané Torre 118, decimal meia dúzia. 18,6. Azul 4070, esse é o número 2 para a aproximação ILS. Cliente número 2, Azul. Trip 5218, foi na Prodiduna, desça para 2000, o ajuste no 098, informe estabilizado. Autorizado Duna, autorizado Duna da presente, reautorizado 2010, ajuste no 098, reportaremos estabilizados, Trip 5218. Mantém indicado até mais próximo de Duna? Afirmo, senhor. Mantém 2409, então, Trip 5218. Torre, boa noite. Ao gol 1776. É estabilizar a passão externa e baixo levado. Gol 1776, vento 130 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, 776. Nave decolada 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Olhe, boa noite, é Chanel 6259. Da Leda. Boa noite, Xané 6259, contato radar, ficou para o nível 360. Autorizado 360, 6259. Quando possível, direto Leda? Autorizado Leda. Pode Leda então. Azul 4070, reduza para 230 mais. 230 mais. Número na aproximação, número 2? Afirmativo, número 2. E o número 1 na Caporante? Sessão de 11 horas, 19 milhas. E era um ativo início a redução. Sete meia, solo os 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. Sete sete meia, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 776. Oi, Salvador, muito boa noite, Chanel 6212. Boa noite, Xané 6212, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. Identificou, descendo para o 50, 6212. Ô, controle Salvador, o Xané 6212 pode voar Itape? Zero para o Itape. Maravilha, obrigado. Timeia livrou seu escudo. Timeia, portão 3, Alfa e Juliette. Portão 3, e Alfa e Juliette, 776. cruzar 62 de mil para 4000. O azul 4070. Azul 4070, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 08. 2018, azul 4010. Estabilizou a trip 5218 no ILS X-Way para questão a zero. A trip 5218 completa a final de ILS, aguarde transferência de comunicações. Aguarde a transferência trip 5218. Redução para 1802. Sim, azul 4070. Azul 4070, vetoração para aumento de espaçamento, tráfego informado está 5 milhas, curva esquerda agora na proa 020, seu limite é a radial 300 de Salvador. Afirmativo, curva esquerda, proa 020, azul. 097, autorizado 380 para o Galeão, a rota Pesolono 0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme. Decolagem pista no zero, direita, Dael Leda Bridge, 120, decimal 8, 5511. Trip 5218, está uma milha para a Duna, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, trip 5218, boa noite. Fala. Valeu. Direto Lúvito, é Lima e Uniforme, Vitor Tango Oscar. E após, Bravo Bravo Tiago. Afirmativa SMAP, Lúvito Barbacena, saída da El, Leda Bridge, decolando a 10, curva de